cópia no faixa 3, informação em curso é aquilo. Ciente, informação aquilo, 2359, queria a saída prevista, senhor? Arbor, Elefa. Arbor, Elefa, obrigado. Aerotaxi, Romeo 867, 1976, a bordo, autonomia de 3 e 10, alternado, Uberlândia. Autorizado táxi, parte 1 no Índia, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, ajuste 10, 16. Tenha um bom voo. Autorizado parte Índia, ponto de espera 2, 10, 95, voo 1867. 3216, para pushback, acionamento. Gente, então 3216, aguarde a passagem do Boeing da Goa retaguarda. Após autorizado pushback acionado no portão 04, chame táxi. Nosso gol, inicia, pushback, porta táxi, na 3216. Tráfico Salvador, boa tarde, Azul 2788, centro de informação Kilo. Do 2788, Paulo Afonso, o nível 1970, aguarde cópia no faixa 3. Aguardando cópia 2788. Além de bola, vamos 0, gol no 867. Boa noite, 67-04, consultor Salvador, 1935. 1935, voa. 1-3. Gente, o Alfa Vitor Juliette, aguarde. O Azul 4089, no portão 09, na escuta. Boa tarde, o Azul 2790, gente, informação quilo. Azul 2790, Lençóis, nível 160, número 3 para cópia, aguardando. Prepare a subida, Momo, Vatap. Momo, Vatap, aguardando, Azul 2790. O Azul 4089 na escuta do solo. Thank you. para taxi 3219 com 154, 3 horas e 20, Teresina. Lan 3219 autorizado direito à Índia no ponto de espera da 10, torre 1118 decimal 95, ajuste no 016, tem um bom voo. Direita, pátio Índia, ponto 010118, 23219 no 016. 295, confirmando. Quatro zero oito nove na escuta do solo. Salvador, copia o azul 4089. Azul 4089, confirma estimado para o pushback. Já está pronto, solicita o pushback em acionamento, portão 9. Cliente autorizado, chame pronto para o táxi, azul 4089. Chamando para o táxi, 4089. O Alfa Vitor Juliette na escuta? Prossiga. Só confirmando, se a aeronave fazendo pushback à retaguarda, após ser autorizado o pushback e o táxi até a bolsa. Ok, mantém a escuta e a posição aguardando. Afirmo, vai manter a escuta aqui e aguarda o Alfa Vitor Juliette, obrigado. O azul 2759, cópia. Autorizado com fins, nível 360, via rota up do Lu 21. Decolagem pistão no zero, após decolagem primeira curva à direita no perfil da subida Arbó, após Elefa. Frequência do controle 119.35, aciona 5052 no transponder, o azul 2759. Senhor, é 2790, mas o 2759 vai estar na guarda da porta. O azul 2759 copiou. Autorizado com fins, 360, via 221. Decolada pistão no zero com curva direita. Saída Arbor, transição Elefa. Controle 119 decimal 35 e o transponder 5052. O azul 2759. Correto, o azul 2759. Chame pronto no pátio 3, pushback acionamento. Sim, 759. Solo azul 4167, pátio 3, 2, Romeu, pushback acionamento. Gente, o azul 4167 no pátio 3, autorizado, pushback acionar, chame táxi. Autorizado, pushback acionamento, azul 4167. O azul 2788, cópia. Prossiga azul 2788. Salvador, Sierra Bravo e Uniforme Fox, Paulo Afonso, nível 170, via rota Zulu 9, Froti DCT. Decolagem pistão no zero, após decolagem primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Momo, transição Froti. Frequência do controle 119.35, aciona 5057. Autorizado 170, Paulo Afonso, Zulu 9, Froti após DCT. Decola cabeceira 10, curva esquerda, saída Momo, transição Froti. Controle 1935, transponder 5057, azul 2788. Protejamento correto, pátio 3, chame pronto, azul 2788. Chamará pronto 2788. Uno 396, solto. Uno 396. Prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette, Uno 396. 396, reporte antes, Juliano. Azul 2790, cópia. 2790, azul 2790, autorizado Salvador Lençóis, nível 160. Decolagem pista 10 após primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Momo, transição VATAP. E após prossegue conforme a data do plano. Frequência do controle 119.35 e o transponder 5070. Autorizado 160, Lençóis, decolando da 190, saída Momo, transição VATAP, após conforme a data do plano. O motor 5935 e o transponder 5070, azul 2790. Planejamento correto, atentando que após a decolagem de primeira curva à esquerda, chame pronto no pátio 3, o azul 2790. O 1396 mantém a posição antes da Juliette, portão previsto é o 09, sendo desocupado agora. Mantenha antes da Juliette. Você... Solo Azul 4167, pátio 3, para o táxi, POB 109, autonomia 4 horas e 20, alterna Ribeirão Preto. Autorizado o táxi via pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1, no Azul 4167. Pátio 3, reportará para o pátio 1, no 4167. Azul 4167 autorizado prosseguir Pátio 1 em Índia, no ponto de espera da 10, torre 118 decimal 95, o ajuste 10 no meia, tem um bom voo. O ajuste 10 no meia, o 4167 autorizado, Pátio 1 em Índia, e ponto de espera da 10, torre 118,95, 4167, obrigado, bom dia. Salvador Azul 4069, para o táxi, para 95 a bordo, 3 horas e 20, Porto Seguro. Azul 4089, autorizado táxi via parte 1 em Índia, no ponto de espera da 10, torre 118 decimal 95, o ajuste 10 no meia, tem um bom voo. Autorizado via parte 1 em Índia, só táxi de espera da 10, lado 295, correto, 4049, guarda bem. Torre Salvador, bom dia. Do 4167, quanto espera da 10? Azul 4167, Azul 4167, quanto espera da 10? Azul 167, autorizado a linha de decolar, visão 0, 110 graus, 109. Autorizado a linha de decolar, pista 10, Azul 4167. Afirmo, o gol no 396 após a aeronave da Azul passando através do portão 07 agora, autorizado, ingresso Juliette, portão 09. Obrigado. Papa Romeo Alfa, Vitor Juliette, na escuta. Prossiga. Papa Romeo Alfa, Vitor Juliette, informa o Boeing da Gol agora parqueando no portão 09, a sua retaguarda. Após o parqueamento do Boeing da Gol, autorizado iniciar o pushback, chame pronto para iniciar o táxi. Sim, após o gol no 09, inicia, chama na táxi, o Alfa Vitor Juliette. Zona 5, chame o controle Salvador, 1, 2, 1, 1, 9, 3, 5. 1, 9, 3, 5, bom dia, 4, 6, 7. 7089, decolagem autorizada pista 10, vento low 30 graus, 089. Autorizado o colégio da 10 para o 4089. Solo Salvador, azul 2788, lá na terminal de cargas com estacionamento. P5. Graças a Deus, 5. Obrigado, bom domingo. Posição MOMO, ok? A manter 3 mil pés, 2788. Sim, será coordenado com o controle, azul 2788. Graças, 2788. Paulo, azul 2790 também. Sim, sim. Estacionamento 2262 na passarela. Passarela 2262, aguarde. Salvador, azul 2782 para o táxi, POB 59, autonomia 3 horas, alterna Serra Brava, Mike York, 2782. Autorizado táxi, via parte 3, parte 1, Índia, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, ajuste 10 no meio, tem um bom voo, azul 2788. Ponto de espera 2895, grato, 2788, a volta. Solo azul 2759 para o pushback estacionamento. Sim, te aguarde o número 2 no setor, azul 2759. Como número 2, 2759. Passarelo 2262 autorizado para o pushback estacionar, chame táxi. Direcionar pushback 2262. Torre Azul 2782, ponto espera 10, pronto. Este é o meu Alfa Vitor Juliette, está autorizado o táxi via Pátio 1, após Juliette, táxi é via Alfa. Após chama na Golf no início de check de motores. Seja Pátio 1, Juliette vai ser via Alfa, chamará na Golf para o teste de motores, o Alfa Victor Juliette. Pássaro 2262, mantenha a posição, correção, está autorizado o táxi até a saída do pátio 3 e mantenha a posição na saída do pátio 3. Pássaro 2262. Até a saída do pátio 3, 2262. Salvador, muito boa tarde, eu chamei a 6620. Chame 320, pouso autorizado pistão no 0, vento no 20 grau, 089. Autorizado pouso, cabeceiro no 0, 6320. Desde após inicia o push, na posição no pátio 3. Sente observado passaredo, autorizado o push test, etc. Delta. Delta. Escuta, prossiga. Só para a teste aqui da, do 44, autoriza sair o Fábio 5 até a área gramada, cara? 47, mantém na área gramada? É negativo, só um aproximar até a área gramada e regressar. Ciente, tô ciente. Sem tráfego, vou informar. Obrigado, repórter da área. Azul 788, autorizado a área, manter pistão no zero. Ali mantém a 1 0, azul 2782. Pois Índia, ponto espera pista no 0, torre 118, decimal 95. QNH 1 0 no meio. 1 0 no meio agora, vai ingressar a Índia 295. Chama 320, solo 24, libera a direita, mantenha a posição antes da taxiway alfa e chame controle de solo 21.1. 21.1? Afirmo, mantenha a posição antes da taxiway alfa. O azul 2782 está alinhado e pronto na 10. 2788, qual é a autorizada pista no 0, vento no 20 graus, no 29. Dizendo decolagem da 10, azul 2782. 0, mantém posição na sua escuta. Gente, o Chanel 6320, dê passagem ao Airbus da companhia que prossegue para a Taxiway Golf e após ingresso na Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Afirmativa, aguarda a passagem do Airbus da Avianca. Para o táxi, azul 2759, 69 a bordo, 3 horas e 5 até na Galeão. Azul 2759, autorizado táxi via Pátio 3, Pátio 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, ajustado no 0 no 6, tem um bom voo. 0 no 6 no altímetro, limitar Pátio 3, Pátio 1 no Índia, no ponto de espera 2759, bom brinco. Papa Zambianca Romeo Delta já está no torno mais de 5, certo? Obrigado. Gente, bom dia. Azul 2788, decolado aos 27, controle em 119 decimal 35. 1935, grato, 2788. Poxa, NMA 320, chama o solo em 121 decimal 1. Salvador, muito boa tarde, é o TAM 3805, informação Kilo, tá no box 2, autorização Guarulhos. Minuto, cota Guarulhos. Guarda cota. Falou, o Alfa Victor Juliette na Taxi Golf para início aqui do giro de motores. Entre e fala para o retorno, Alfa Victor Juliette. Fala para o retorno, Alfa Victor Juliette. Salvador, boa tarde, o azul 3759, nossa espera no zero pronto. Oi, Salvador, Xené 6141. Oi, Xené 6141, continua a aproximação, reporta baixado travado, quem negar no zero no meio. Reportará baixado travado, oi, Xené 6141. Oi, Salvador, azul 3759, ponto zero no zero pronto. Gente, azul 2759, mantém o ponto de espera. Tem ponto de espera, azul 2752. Passa a aérea 2262, decolada aos 1630. Controle 119, decimal 35. 1935. Xené 6141, avistado, reporta baixado travado. Baixado travou, 6141. Autorizado pouso no zero, vento 120 graus 089. Livre pouso no zero, Xené 6141. Pronto, cota, 3805. 3805, autorizado para aeroporto de Guarulhos, via Ampedulo 10, após conforme rota, nível 320, saída da El Leda Motiva. Após decolagem curva à direita, transponder 5060, frequência do controle Salvador 119, decimal 35. 10, autorizado nível 320 para... São Paulo, Guarulhos e Ampezulu 10, após rota do plano, decolada pista 10, saída da EL, primeira curva direita. 5060, transponder, 1935, controle, 3205. Correto, 3005, confirme, após da EL, Leda e Motiva. Estimativo, da EL, Leda, Motiva, 3805. Correto, 3005, chame pronto para posicionamento. Vai informar quando pronto, 3805. Xené 6141, solo 33, livre à direita, solo em 121, décima 1. Direita, 21. Salvador, Cimento, Uso 4. Olé, 6141, autorizado táxi via taxi Alfa, reporte para taxi Juliet. Alfa, reportará para ingresso. Alinhado e pronto, azul 2769. Azul 2759, autorizado decolagem pistão no 0, vento 120 graus 089. 2759. Chané 6141, autorizado táxi para posição 0641, via Taxi Juliet. Via Juliet, até a posição 06, o Chané 6141. O Azul 2790 para pushback, acionamento parte 3. Azul 2790, autorizado acionamento, chame pronto para táxi. Azul 2759, passa o controle. Azul 2759, decolado 35, controle em 199.35, uma volta. É nosso 35, graças ao serviço. Solo Salvador 5073, boa tarde, autorização ideal 180 com a Lima. Azul 5073, ciente da informação Lima? Lima. Outro cópia? Pronto. Azul 5073, autorizado para o aeroporto de Ilhéus via Golf 677 após conforme rota. Nível de voo 180, saída Coral. Após decolagem, curva à direita. Código transponder 5074, frequência do controle Salvador 119, decimal 35. Autorizado Ilhéus, 180, rota com condições de voo, decolada 10, curva à direita, perfil da Coral, Golf 677. 5074, transponder 5935, controle azul 5073. Correto, azul 5073, chame pronto para puxa acionamento. Está pronto. O 2790 acionado para o táxi, estamos com 7, 3 a bordo, 2 horas e 20, Salva, do Alberto. 3144, assinado, livre pouso, pistão 0, vento 120 graus, 089. Atualizado 10, 3144. Altímetro 1016. Ok, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, principal, Índia, ponto de espera 1895, azul 2790. Azul 5073, escuta do sol. Na escuta do azul 5073. Azul 5073, modifique código transponder para 0263. 0263, modificado 5073. Pega acionamento 0273. 805. Então 3805, aguarde. Oi, boa tarde, acionamento 315, final 8 milhas, 6 milhas. Acionamento 315, continua a aproximação, aguarde utilização de pouso, a navegação acabou de tocar o solo, a gente no 0 no meio. Guardado. Corre Salvador, muito boa tarde, o azul 2790, ponto de espera 0, próprio aguarda. 2790, boa tarde, mantém o ponto de espera. Espera. 3144, Solos 39, livrar a direita, chame para 121, decimal 10. 2103, 144, livrar a direita. Como tem ataque de pegou que aeronave da companhia fechando o chefe de motor, programa para levar até a foco. Ok, programado para levar via foco, 6395. O chefe é 6395, quando autorizado no 0, vento no 20 graus e no 0. Nervoso, não, no 0, 6395. Azul 2790, visual com a linha tradicional. Afirmativo. Após o pouso da Avianca, a linha mantém no 0. Mas o pouso da Avianca Lima tem 2790. Oh, só reconfirmo 3144 sequência do solo. 2111. 2110. Alô, boa tarde, já está 3144. 3144, autorizado o táxi para. Quais são? Três ataques de Alfa, chamamento da Juliette. Alfa da Juliette, 3144. Solo, AUS 42, olhe para a direita, chame o solo 21, decimal 10. 21, 10, 35, direito. Solo, boa tarde, chame a 63, 95, vibrando de época. Chané 6315, PEC Civia Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, Alfa Mariana da Juliette, 6315. 0, verso 1, 10 graus, 8 mais. 2790. Da 3144, mantém a posição, então, Julieta. Mantém a posição. Táxi Sutã 3805 com 185 a bordo, 3 horas e 50, alternando galeão. Titã 3805, autorizado táxi para ponto de espera pista 10, via Taxiway Índia. No ponto de espera, chame torre em 118.95, ajuste de altímetro 1016. Autorizado táxi em 1895, 2016, 3805. Controle 119.35, uma boa viagem. 1935, obrigado, seu motor. Oxalé 6315, autorizado táxi via Juliet para portão 01. Portão 01 via Juliet. Boa tarde, 3805, está próximo, pode chegar a questão 0. Aí, chamou, está 3805, chamou pronto? Está pronto, 3805. Autorizado a linha de decolar, pistão 0, vento 130 graus, 09 nós, 3805. Autorizado a linha de decolar, 1, 0, 3805. Torre, Eco Zulu November. Sapatão, Eco Zulu November, já autorizado o pouso pistão 7, o vento 130 graus, 09 nós. Apenas confirma, bate 5. Afirmo, vou autorizar. Salvador Azul 573, pushback acionamento. 5073, autorizado acionamento, chame para ataque. Já chama ataque 5073. 135, decolador 49, controle 119, decimal 35. Ok, controle 119-35, muito obrigado, boa tarde, bom serviço. Boa. Torre Gol no 255, estabilizando o LF X-Ray, tá 10. Gol no 255, reporta quando baixar de travado, que negar o no 0 no meio. Vai reportar. Papatão Gueco, Zulu November, Solo ao 50. Já livrou a direita via Papá ao estacionar, livrando frequência na parte 5. 1-1-7 é o gol 397. Gol 1-3-9-7, confirme após Leda, Motiva, Mike, Oscar, Tango, Victor, Alfa. Exatamente, conforme. Correto, chame pronto para acionamento. Travado no 2. 1-2-5-5, ajustado. Livre, pouso, fecha no 0, ventou 1-1-0, grau 0-9-9. 1-1-0-0-9. 1-2-5-5, permissão de informação, se não 0, né? Fazer um chefe de motorista na Golf. Livra, se possível, na Fox. Era pista 1-0, via pátio 3, pátio 1, taxiway Índia. No ponto de espera, chame torre em 1-1-8-9-5. Ajuste de altímetro 1-0-1-6. Pátio 3, pátio 2. 118-95-5073-10-6, obrigado. Bom, pronto para pushback acionamento no 09, gol 397. Gol 1397, autorizado acionamento, chame para táxi. Chamarei. Sal Salvador, Alfa Vitor Juliette, já encerrou o teste aqui de Ranato, solicita retorno. Gente, Alfa Vitor Juliette, aguarde. Necessitará ingressar na pista ou tem condições de fazer o backtrack aí na Taxi Golf? Não, vai ter que ingressar na pista e livrar na Taxi Fox o Alfa Vitor Juliette. Gente, aguarde mais alguns instantes, então, Alfa Vitor Juliette. Obrigado. Solo 53, livra à direita, chama solo 121, decimal 1, boa. Aliás, 1-2. Confirmando 2-1-1? Afirmo, 1-2-1-1, solo. 2-1-1. Torre de Salvador, muito boa tarde, gol 1964, estabilizado, baixo travado na sua escuta. Gente, gol 1964, avistado, vento 120 graus 099, livre pouso, pista no 0. Livre pouso na 10, o gol no 964. Solo gol no 255, livrou. Gente. Correção 5073, posicionando o ponto de espera, pronto. Chega o 5073, mantenha o ponto de espera. Mantém. Oi Salvador, boa tarde, passarinho 2231. Passarinho 2231, continua a aproximação, número 2, aguarda a pista livre, quem negar o 90 no meia, reposta baixar de trabalho no externo. 2-1. Alfa Juliette 04, gol no 2. táxi Gol 397, 146 a bordo, 4:38, alternando Galeão. Gente, Gol 1397, autorizado táxi via pátio 1 até através do portão 612. Até através do 397. Solo 56, livre à direita, estima solo, 1, 2, 1, decimal 1. Direita, fechou, no voo 964. Abaixar e travar, 2231. Gente, passageiro 2231, agora é só um minuto, pista livre, quem negar no 0 no meio. 19. Uma ponta de espera, chame torre, 1 no 8, decimal 95. Ajuste de altímetro 1016, número 2 para decolagem. Então pode esperar passar devagar. Solo 1964. Gol 1964, taxi via Alfa, reporte antes da Juliet. Alfa 710, 1964. Autorizado táxi via Juliet para portão 10. Juliet para 10, Gol 1964. G397, número 2, ponto de espera. Gente, Gol 397, mantém ponto a Infraero reposicionou sua aeronave no pátio, agora é portão 09. 09, Gol 1964. 3, mantém a pressão aqui na 10, mantém a posição, após será autorizado. Mantém a posição, 5. Alfa Vitor Juliette, na escuta? Prossiga, Alfa Vitor Juliette. Gente, em breve a gente já vai autorizar o senhor a ingressar na pista. Novamente, vou pedir só que o senhor agilize, por gentileza, que a gente está com as duas aeronaves aqui para decolagem, tá ok? Ah, prima, está na guarda e a gente vai agilizar quando autorizado. Obrigado. Uno, repassa liberando a pista. Ok, já está liberando. Chamado solo 219. Dois 8 informará livrando na Fox Trot. Então, 2 e 9. Juliette, corrigindo, Alfa Kilo, Pátio 3. No Pátio 3, atente aos sinalizadores. Alfa Kilo, Pátio 3, atente ao sinalizador. Alfa Lagoa, boa tarde, o Azul 27, 14, reclamação Lima, 160, Barreiras. 2794, aguarde cópia Barreiras. É, aguardando o 2794, Barreiras. No pátio, segue para o pátio 3? Afirmo, o Alfa Vista Juliette. Sim. Motivo de espera, por isso. Autorizado a alinhar e manter 5073. Temos uma aeronave, acabou de fazer um check de motores na Golf e vai levar ainda na Fox. Autorizado a alinhar e manter inicialmente, azul 5073. Alinhar e manter. Ô, Solo, só identificando, Alfa Vista Juliette vai retornar pro pátio 1, ok? Gente, qual portão? O 13, 13. A remota, tá ok, ciente. Já tá livrando aqui a pista na Taxi Foxtrot.